Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao álbum Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo, de Gilberto Gil. Um lançamento de Gilberto Gil é sempre um acontecimento. Abrimos com a música Máquina de Ritmo, de autoria do próprio Gil. Nada além de um bom botão, sob a leve pressão do polegar. Poderei legar um dicionário de compassos pra você. No futuro você vai tocar meu samba duro sem querer. Máquina de ritmo, quem dança nessa dança digital? Será, por exemplo, que o meu surdo ficará mudo afinal? Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo foi gravado ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em maio de 2012, com a participação da Orquestra Petrobras Sinfônica e a produção musical e orquestrações de Jacques Morellenbau. Escute o clássico de Gilberto Gil, Eu Vim da Bahia. Vim da Bahia cantar, vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar, meu chão, meu céu, meu mar. Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe e manjá, de outro lado o senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver, pra sambar, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto. Com direção musical do próprio Gilberto Gil, a coprodução musical de Ben Gil, o álbum traz majoritariamente um repertório do compositor, revisitado por arranjos orquestrais. Os arranjos de base são da banda do Gil, formada por Ben Gil, violão e guitarra, Gustavo de Dalva nas percussões, no violino Nicolás Krasik e no violoncelo Jacques Morellenbau. Confira em Estrela mais uma composição de Gilberto Gil. De surgir uma estrela no céu cada vez que você sorri. Ah, te apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Também bem que pode acontecer de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Ouça essa nova versão de Quanta, do Gil. Quanta do latim plural de quanto, quando quase não há. Quantidade que se medir, qualidade que se expressar.